esquecer. Ainda tenho tanto a fazer, desaparecer e penar. Tempo pra fazer dispensar, pra te esquecer. Não chorar, não rir, não ceder, não sonhar, não obedecer. Quando o coração reclamar, só resta aqui tudo que não é pra sentir. E a saudade vai se cumprir, esperando a sorte chegar. Tudo que me resta é ver o tempo quase escapar por um fio. E de onde você partiu, eu vou começar pra te esquecer. Vou cantar sem ser pra você, vou compor sem te oferecer, deixar só a vida escutar. Depois que passar.